os anjos, asas altas pelo céu. Vem cantar a noite, passos claros de tropel. Tudo é festa e canto, pela noite andar. Deusas nos afastam da preguiça do lar. Hoje é tempo de sair e encontrar os anjos que descem pelo céu trazendo ar celestial. No parto das nuvens veio um novo dia, e qual